triste que vou. Caí em uma depressão. Entreguei corpo e alma e coração, mas tudo foi só ilusão. Falava que me amava, mas a mentira é o forte dela. No quarto que foi surreal, e a criança ali nos viu, chamando ela de mamãe, e se jogou nos braços dela. Aquilo pra mim foi fatal, acabou com a minha vida. Agora só peço justiça. Seu juiz, prisão perpétua pra ela é pouco. Por esse amor quase que morro, caí em uma depressão. Seu juiz, se ela fala que eu sou um mentiroso, as digitais elas estão no meu corpo. Essa mulher roubou meu coração. Eu vou beber, chorar. Garçom, não se preocupe com a despesa. Se eu quebrar alguma coisa, com certeza eu vou pagar, pode anotar. Mas não quero ouvir esse som que tá tocando. Foi lá pros anos 90 com Zezé e Luciano. Mas não quero ouvir esse som que tá tocando.